Todos nós temos dias de luta, dias de paz, momentos de sorriso e outros que a lágrima traz. Quem nunca caiu não sabe o valor de levantar. É nas quedas da vida que a gente aprende a caminhar. Já chorei no escuro achando que era o meu final, mas hoje eu entendo, era só um começo especial. Quem nunca caiu não sabe o quanto é bom vencer. Quem nunca chorou não entende o valor de amanhecer. A vida ensina com dor, mas também com amor. E é nas cicatrizes que nasce o nosso melhor. Tem dias que tudo é sombra, parece que o sol se apagou, mas depois da tempestade a bonança sempre chegou. As lágrimas que um dia caíram hoje regam meu chão, e o sorriso que brota vem da superação. Já perdi as forças, mas ganhei fé pra continuar. Agora eu sei, tudo tem um motivo pra nos transformar. Quem nunca caiu não sabe o quanto é bom vencer. Quem nunca chorou não entende o valor de amanhecer. A vida ensina com dor, mas também com amor. E é nas cicatrizes que nasce o nosso melhor. Cada tropeço, cada dor, cada lição forjaram em mim um coração campeão. Hoje eu olho pra trás e agradeço até o que doeu, porque me fez ser quem sou, me fortaleceu. Quem nunca caiu não sabe o quanto é bom vencer. Quem nunca chorou não entende o valor de amanhecer. A vida ensina com dor, mas também com amor. E é nas cicatrizes que nasce o nosso melhor. Quem nunca chorou não sabe o sabor de um verdadeiro sorriso de vencedor.